Dia 29 de novembro, nós já oramos e nós vamos continuar essa série de ministrações que você pode encontrar no site www.vidanovaitabuna.com.br. Fico muito feliz por aqueles queridos que são os convidados. Sintam-se em casa em nome de Jesus. Vocês são o resultado de oração que nós temos pedido ao Senhor para mandar mais pessoas para juntos crescermos aqui, ok? Só recapitulando, que nós vimos um pouco do que nós vimos na semana passada, com cuidado para não pregar de novo, nós estamos falando sobre materializando o reino. O que é esse reino de Deus? Então tem alguns textos aí que a gente pode ver um pouco. Mas esse primeiro texto de Efésios 1:3, que seria o texto principal, eu queria que você que consegue ler ali, claro, só não aquela parte que é uma explicação, mas todo o texto de Efésios 1:3, vamos ler comigo? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Agora vocês, assim, mais empolgados um pouquinho, vamos lá? E diz... Amém. Agora o texto de Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, quando Jesus orou o Pai Nosso, a gente às vezes ora o Pai Nosso, né? E aí a gente vai falando e às vezes a gente acha que o poder é na declaração mística daquela oração. E às vezes a gente usa o Pai Nosso como amuleto, né? A gente vê muito isso, às vezes os jogadores vão entrar em campo, né? Aí vamos aqui orar um Pai Nosso para ver se o negócio melhora. Só que o Pai Nosso, na verdade, é uma oração, mas é mais um padrão de oração. Então, quando Jesus diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, ele nos inaugura uma perspectiva mais alta. Mais alta. Muitas vezes nós começamos a nos acostumar com alguns padrões que são tão inferiores, irmãos. Alguns padrões que são assim tão menores do que aquilo que Deus tem para nós, né? Você viu aquela moça que depois de tentar tanto, ela já diz assim, né, Deus, fazer o quê? O que vier é lucro. Então, às vezes o sujeito estudou tanto, batalhou tanto e se pós-graduou, mas aí vem uma crise, uma coisa, e é certo, é digno, ele tem que trabalhar mesmo, a Bíblia diz que quem não trabalha não coma, digno é o trabalhador do seu salário, vai ter com a formiga preguiçosa, ele tem que trabalhar mesmo, e aí fazer o quê, né? Vou ter que trabalhar aqui nesse subemprego. Não que eu ache que existam subempregos, eu acho que existem situações na vida da gente. Mas, e espiritualmente? Será que também nós não chegamos a determinado momento da vida e começamos a nos contentar com uma situação que se estabilizou? Cuidado, porque nem sempre está estável, quer dizer, está bem. É, já vi que tem gente que está na UTI, está estável, né? Está na UTI, mas está estável. Gente, não quero dar um susto em ninguém, não, mas só de estar na UTI o negócio é sério. Então não se engane, não é porque você está estável que as coisas vão bem. Às vezes alguém que, digamos assim, é muito, talvez não seja a palavra mais própria, mas menor no que diz respeito a experiências com Deus, sabe? Pessoas que talvez nem conheçam tanto de Deus quanto você, talvez estejam melhor com Deus do que você. Porque o que Deus quer de nós é uma ascensão, é um crescimento. O que Deus quer é que a gente cresça. Não é à toa que a Bíblia diz que há muito mais festa quando um pecador se arrepende do que na nossa vida cotidiana, mesmo que seja uma vida adequada. Ou seja, a alegria de Deus, a maior alegria de Deus é quando alguém sai de uma situação estacionado, uma situação de inércia, parado, e progride e cresce em Deus. Então, o que eu quero falar nesses dias é dessa expectativa que Deus tem, mas não só da expectativa, o poder que Deus já dispensou sobre você para você viver uma vida melhor. Mas não confunda. Não digo vida melhor Não é só o tipo de vida melhor que você quer viver, mas o tipo de vida melhor que Deus quer que você viva. Então, primeira forma de você materializar o reino de Deus é crer. Então a Bíblia diz ali em Efésios, Paulo diz aos Efésios, olha, já existem bênçãos, ou toda sorte de bênção, todo tipo de bênção espiritual já foi liberada sobre a vida de vocês. Vou ler de novo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. Por que é em Cristo? Porque fora de Cristo, você pode receber muito pouco de Deus. Na verdade, considerando a misericórdia, eu podia até chamar de muito, né? Vida, saúde, vários tipos de prosperidade. Engraçado que às vezes o ímpio é tão próspero que o justo diz assim, meu Deus, é possível? Eu te sirvo tão fielmente e vejo o ímpio prosperando, enquanto que eu estou aqui na pior. Uma vez o salmista foi dizer isso, mas logo ele caiu nisso e disse, não, Senhor, isso é uma coisa difícil demais de imaginar, não quero pensar dessa forma. Mas, será que fora de Cristo eu posso ter essas bênçãos? Engraçado porque, felizmente, existem alguns grupos, né, que dizem assim, não, vem aqui na minha igreja porque aqui, independente da vida que você tem, nós vamos orar por você. Você vai dar uma oferta, porque a oferta vai fazer um milagre na sua vida. A oferta vai, você botou o dinheiro aqui, Deus vai abrir o céu sobre você, porque o que importa é a sua oferta, o que importa é o pastor fazer uma oração por você. Vou botar um corredor aqui com 10 pastores de um lado, com 10 do outro, com 20, com 30, com 318, e a gente vai orar por você, e não importa a vida que você tem, se você orar, você tem a vida mudada. Cuidado! Inclusive tem um livro, As Mulheres, Poder da Mãe que Ora, do Mulher que Ora, um negócio desse, da Esposa que Ora, que é um livro que eu tenho ouvido boas referências, mas tenho visto muitas pessoas também que não querem nada com Cristo, mas está orando, porque ela entende que o momento de oração é algo místico. E essa mística vai fazer o filho dela mudar. Não se engane. Ah, eu vou jejuar porque eu não quero nada com Cristo, eu não quero me converter, eu não quero um compromisso com Deus, mas eu vou jejuar, porque eu jejuando, Deus vai fazer. Esqueça. Quer jejuar, jejue, é bom. A Bíblia diz que Cornélio, né, ele fazia jejuns, ele dava muitas ofertas, muitas esmolas, e Deus ouviu. Mas, se ele não tivesse tido encontro com Cristo através da mensagem que Pedro levou, ele iria para um lugar horrível que a igreja não pode omitir que existe, chamado inferno. E alguns filósofos dizem, o inferno somos nós. Sartre mesmo dizia isso. Imagina que a vida dele vai ser um inferno mesmo. Mas, com aquela Simone de Beauvoir, a esposa dele, que foi aquela que escreveu a frase do Enem, eles tinham um relacionamento livre, né? Quando tinha um relacionamento livre, ela tinha outros homens, outras mulheres, ele também tinha outros casos. Então imagina como era a vida do rapaz, embora fosse muito inteligente, ela também. E ele diz, o inferno somos nós. Claro que ele ia dizer aquilo. O inferno somos nós, a vida dele era um inferno mesmo. Mas pior do que o inferno em si, é o inferno espiritual. Alguém já disse que o inferno não é tão ruim por causa do fogo que não apaga e o bicho que não corrompe, que não morre. O pior do inferno é a ausência de Deus. O pior do inferno é a ausência de Deus. Por isso que muitas pessoas já vivem o inferno hoje. Porque elas querem as bênçãos de Deus, mas elas não querem o Deus das bênçãos. Ah, eu vou fazer uma campanha de oração naquela igreja de jejum para que Deus me livre da macumba que botaram na minha porta. Não adianta. A Bíblia diz que não vale encantamento contra os filhos de Israel. Se você recebe o Jesus e você busca crescer nele, o máximo que vai acontecer é a pessoa que fez a macumba contra você ser abençoada. Porque quando você chegar na sua porta e virar um feitiço, você vai pegar água sanitária, a vassoura, vai varrer, vai falar, ô Deus, tem misericórdia dessa alminha, Senhor. Aí os demônios vão ficar, para de orar por ele, para de orar por ele, você tinha que amaldiçoar ele. Aí a Bíblia diz que a nossa boca não é para maldição, mas é para bênção. Então você está ali lavando a macumba, ô Senhor, o diabo caiu na rasteira, porque agora quem vai ser abençoado é quem fez a macumba contra mim. E você vai abençoar. Mas não é só um feitiço desse feio, não. Às vezes é inveja, às vezes é a palavra de morte que lança contra você. Não adianta amuleto, não adianta você pendurar uma Bíblia no carro, não adianta você frequentar a igreja, não adianta. O que Jesus quer de você é que você, de uma vez por todas, seja todo dele. Amém? Amém ou não? Então, o que acontece? Em Efésios, Paulo diz assim, olha, essas bênçãos espirituais, elas, nas regiões celestes, elas já estão liberadas sobre vocês. Esse céu ali, eu fui olhar no grego, é o céu acima do céu, do primeiro céu. Primeiro céu, acima do terceiro céu. Perdão, acima do segundo céu. Você tem o primeiro céu, que é esse que você vê as nuvens e azul de dia. O segundo céu, que são os astros que você vê à noite. E o terceiro céu, que é além disso. Então, está dizendo assim, olha, além... Ah, o que quer dizer, na verdade, é assim, além das coisas naturais, existe uma bênção de Deus, uma aprovação de Deus, o novo de Deus para a sua vida. Você quer isso? Diga amém. E Jesus disse, venha o teu reino, venha o teu governo que é perfeito sobre nós. Segundo, reinando. Então nós lemos ali o texto de Apocalipse, nós lemos o texto de Efésios 5, 7. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios também 2, 5 a 7. Vamos aqui comigo? E nos ressuscitou juntamente com Ele. O que é esse ressuscitar juntamente com Cristo? Quando eu recebo a Jesus, eu que era um espírito morto, venho a nascer de Deus. Assim como o corpo de Jesus nasceu de obra do Espírito Santo em Maria Virgem, quando eu recebo a Jesus, o meu espírito que estava morto começa a reviver. Ele é vivificado. Eu vou nascer, não só da mamãe, mas vou nascer agora de Deus. Então, deixa eu te falar outra coisa que nem sempre é muito agradável de ouvir, mas é tão verdadeiro. Todos nós somos criados por Deus, mas nem todos nós somos filhos de Deus. Filho de Deus é quem nasceu de Deus. Filho de Deus é quem recebeu Jesus. Às vezes recebemos muitas bênçãos. Por que eu estou explicando tanto isso aqui? Porque a ideia dessas pregações não é dizer como você ser abençoado. A ideia dessas pregações é como você fazer parte de um time que já é abençoado. Amém, amados? Então, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Gente, que coisa linda! O reino veio, Jesus também nos erigiu espiritualmente. Quando nós recebemos a Jesus, nós temos uma proeminência. Que interessante esse antagonismo, porque é uma proeminência onde nós, a partir dessa nobreza, conseguimos servir aos irmãos. Abraham Lincoln, gostou da pronúncia? Ele disse o seguinte, servir aos superiores é obrigação, servir aos iguais é gentileza, servir aos inferiores é nobreza. O reino que eu estou falando para vocês, não é o reino para mandar nos outros, não, mas é o reino que lhe dá poder para servir os outros. Inclusive aqueles que hierarquicamente, socialmente, são menores ainda do que você. Esse é o padrão do reino de Deus, amém ou não? Em Apocalipse 5, 9 a 10 diz assim, e cantava um novo cântico dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue, falando de Jesus, compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação, e para o vosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Ou seja, nós recebemos bênçãos celestiais, nós oramos para que venha o reino, nós já fomos feitos reis, nós já assentamos nas regiões celestiais com Cristo. Salmo de 3,5 diz, ele unge na minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Ou seja, nós vamos materializar o reino primeiro crendo. só por uma questão didática, me ajude, diga assim: eu vou materializar o reino de Deus crendo. A Bíblia diz, lá em Tiago, que a fé, assim como o corpo sem alma é morto, a fé sem obras é morta. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se creem. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas por fé. Se você não tiver fé no que Deus prometeu, você não vai materializar. Você não vai viver. Desde pequenininho, muito pobrezinho que eu era, né? Eu sempre conto que minha avó conseguiria um emprego de sushi bar em qualquer lugar do mundo, porque ela conseguia cortar um bife tão fino, Lorena, que dava para ver do outro lado. E às vezes ela levantava assim e dava para ver a luz passando no meu bife. É uma destreza, né? Mas não é pela técnica, é pela quantidade. Ela conseguia multiplicar um ovo, gente. Isso é fé, viu? E eu sempre aprendi com ela, ela dizia assim: filho, você tem que se esforçar e ter bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Se esforça e ter bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Minha avó orava para Deus me dar um pai, desde que ela começou a me criar, porque eu não tinha um pai. E eu já no final da minha adolescência, começo da idade adulta, Deus me deu um pai, que foi meu pastor, o pastor Renato, que vocês conhecem, que me adotou, cuidou de mim, tomou então, adotou no registro. Mas, mais do que muitos pais que têm o nome do filho no registro, é meu pai. E ela orava, foi lindo no dia que eles se encontraram, e minha avó falou há quantos anos ela orava para Deus me dar um pai, e ele falou há quantos anos ele orava para Deus dar um filho a ele. E bateu a data, aleluia. Por quê? Porque alguém creu e o reino foi materializado. Toda vez que a gente ia pegar brinquedo na casa dos meus primos ricos, e ela via aquela situação minha toda, e minha prima tomando Danone. Ai, meu Deus. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de Danone. Eu aguava. E eu ficava doido para elas, que eram meio assim, né, fresquinhas, não comerem. E eu ia lá e comia o restinho delas. E minha avó orando para Deus materializar na minha vida. Crendo. Creia em nome de Jesus. Creia apesar da circunstância, creia apesar do que te disseram, creia apesar do que você viveu. Creia se você está doente, no meio da doença você crê ali. Uma vez eu estava, fui pagar a faculdade, e me atrasei. E lá, a faculdade, inclusive, meu pai pagou para mim integralmente. Eu fui pagar, e era tão cara a faculdade, a Baiana, em Salvador, que os juros eram absurdos. Um dia de atraso, era um negócio assim, era muita grana. E aí eu ia pagar e atrasou, e eu corri pro banco, não deu. Aí eu falei, faltava 10 minutos. Aí eu falei, é Senhor. Eu nunca esqueço disso. Eu falei, é Senhor, agora nem um milagre. Irmãos, quando eu falei, agora nem um milagre. O Espírito Santo de Deus falou assim para mim: se der tempo, não é milagre. Aleluia. Aleluia. Tem hora que a gente pensa assim: ah, com esse diagnóstico, nem um milagre. Aí o Espírito fala: é agora que começa a trabalhar. E aí ele falou: vá na administração da faculdade. Eu falei: tá brincando, Deus, nem pega um dinheiro lá, não existe isso. Ele falou: vá. Opa, agora vamos lá, afinal eu perdi mesmo, né? Aí eu cheguei lá pro tesoureiro, falei: eu vim aqui para pagar a faculdade. Aí ele olhou assim para mim, eu acho que é aqueles 3 segundos que o Espírito Santo fala com a pessoa, né? Aí ele: cadê? Ele era meio agoniadinho. Aí pegou, deu um visto, um carimbo lá, dá o dinheiro. Isso aí que a faculdade paga. Parece simples, né? Mas eu nunca vou esquecer, por causa da lição que Deus me deu. Quando dá tempo, quando não dá mais tempo, aí é que é o milagre. Quando não tem mais cura, aí é que é o milagre. Quando não tem mais jeito, aí é que é o milagre. Quando você acha possível, aí é que é o milagre. Então tem que crer. Para manifestar, para materializar o reino, você tem que crer. Você tem que reinar. Parece mais loucura reinar do que crer. Porque às vezes não tem nada de uma realeza. Mas tem um reino de Deus em você. A Bíblia diz que o reino de Deus é como um pouco de fermento que a mulher coloca dentro de uma massa e cobre e sai. E logo quando volta, a massa está transformada. Vocês estão aqui agora ouvindo o que é que Deus está fazendo? Ele está plantando o reino. Está plantando o reino. Está plantando o reino. Aí esse princípio, ele começa a crescer em você. Ele começa a crescer em você. Começa a crescer em você. E de repente você não é mais o mesmo. Uma vez eu conversei com alguém e ele falou assim, olha, com esse trabalho aqui, é assim, eu falo, na hora parece que é uma resistência, mas depois eu vejo a vida da pessoa mudada. Eu falei, isso é mesmo? Amém, gente? Então reinar é um desafio. É um desafio reinar quando tem enfermidade, é um desafio reinar quando a casa está bagunçada, é um desafio reinar quando você faz parte de uma igreja, você diz, Senhor, mas tem tantas igrejas melhores, fica com aqui mesmo. Eu até gosto do meu pastor barbudinho, que usa calçadinho, mas tem tanto pastor melhor nessa cidade, você me deixa aqui, Deus. Vou fazer o quê, né? Ele chamou você porque ele quer que você reine comigo, eu com você, aleluia. Ah, pastor, eu podia estar assim numa igreja que só precisava chegar, né, falar com os irmãos, dar uma ofertinha, ir para casa, e o pastor ficar falando de discipulado, ser líder de núcleo na casa, de cuidar de pessoas, de ficar treinando. Ah, Senhor, fazer o quê? É Deus que resolveu derramar uma realeza em você, que não dá para o reino de Deus ser só uma religião. Esse visgo, essa vontade de crescer, essa vontade de servir, essa vontade de ser diferente, essa vontade de ser melhor, quem planta isso é o Espírito de Deus. E a Bíblia diz, não resista. Dura coisa recalcitares contra os aguilhões de Paulo. O boi, quando ele vai ser morto, né? Forte aquele vídeo, Alex, forte aquele vídeo. Eu pensei que era para não comer carne. Aí eu já ia dizer assim, mais uma picanha aí, mas era espiritual. E às vezes o boi está ali, né? E o Alex mandou um vídeo falando de como, uma analogia, né, com o boi que está no abatedouro, e aí espiritual. E aí o bichinho, gente, ele ia, aí ele descia assim a cancela, e daqui a pouco eles começavam a andar de ré, porque não dá para virar, eles tentavam virar e resistiam. Parece que o bichinho sabia que ia morrer. É a gente. O que é que leva uma pessoa que ainda não entregou a vida a Jesus a fazer parte de uma reunião dessa? Onde só aprende o que tem que melhorar. É o Espírito Santo, meu amigo. E a gente que é racional. Então, o Espírito de Deus, ele é tão maravilhoso. Ele vai nos conduzindo como se conduz um boi para ser abatido. E um belo dia, nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Só que a nossa carne, a nossa natureza do velho homem, ela quer dar uma ressuscitada de vez em quando. Você percebeu? Né? Às vezes o sujeito entrega a vida para Jesus, no núcleo, na casa, né? Ou aqui, ou conversando com o irmão, e aí dá o primeiro dia, o terceiro dia, isso acontece às vezes depois do batismo. Isso acontece às vezes depois do batismo. Aí passa um dia, dois, três, aí você diz, meu Deus, eu nunca fui tentado. Aí o diabo começa, né? Tá vendo aí? Isso não é pra você não, rapaz. Saia dessa, você tem que curtir a vida. Deixa pra ser crente depois que for velho. Que nada, cara. Deixa isso. Não, você já tá debaixo da bênção de seus pais, debaixo da bênção do seu tio, de sua esposa, do seu marido. Sai dessa. E aí a carne tenta voltar. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que mortificar a carne diariamente, mesmo. Então, reine em vida em nome de Jesus. Reine. Reinar e andar por essa terra, tendo o reino de Deus em nós, deixando que Ele nos leve a servir ao próximo e, acima de tudo, Deus. Amém, não? Então, vamos lá, que a gente já tem que começar hoje, né? Que agora será a reprise. Terceiro, manifestando. Ali em Efésios 3, 8 a 12, diz assim, a mim, o mínimo de todos os santos, olha que coisa, hein? Alguns dizem que Paulo foi o maior de todos os santos, né? A Bíblia elogia João, mas João Batista era no período intertestamentário, entre o velho e o novo. Então, muitos dizem que já na nova aliança, Paulo seria esse maior crente. E o que ele diz, porque tinha um reino dentro dele, o quê? A mim, o mínimo ou menor de todos os santos. Me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, gentios são os não-judeus, por meio do Evangelho. O que é Evangelho? Novidade de vida. Vamos lá, vamos dar uma lida aqui, não vamos passar por cima não, tá? Me foi dada esta graça, esse favor, essa honra, a mim o menor. Então, toda vez que você se achar menor, não esqueça que a você foi dada uma graça, uma honra, um privilégio de anunciar entre os não-judeus, no caso dele, por meio do Evangelho, que o Evangelho é novidade de vida. É por isso que eu tenho falado tanto. Não adianta se você fala algo que você não vive, está longe de viver. A melhor forma de evangelizar, meus irmãos, é deixando o Evangelho transformar você. Como é que a gente... Olha, tem tanta gente que fala tanta coisa. Tem tanta gente que fala coisa bonita. Gente, eu conheço gente que fala bonito demais. Eu lembro que uma vez eu estava... Acho que eu estava na faculdade ainda, né? Estudando sobre psiquismo coletivo, psicologia das massas. Aí eu fui ministrar no culto Salvador ainda. Aí eu comecei, né, com a palavra de ordem. Faça isso, faça aquilo. Gente... De repente, o Espírito Santo falou assim para mim: vai hipnotizar o povo? Gente, eu fiquei com uma vergonha. Fiquei com uma vergonha. Outra vez eu estava indo pregar num lugar que muitas pessoas da igreja não queriam ir, porque era uma favela lá em Salvador, e tinha uma congregação. E aí eu fui lá, eu ia, né, botava a minha camisa de botão, né, todo bem evangélico. Eu acho legal quem curte, eu não curto, ok? Não acho que é nada errado o irmão vestir o terno, não, eu acho muito legal. Inclusive, se tá nessa moda aqui, amor, usar um terno de vez em quando agora que tem ar-condicionado, né? Tem que comprar, né? Nem terno tem. Não, tem um que eu faço casamento. Ah. E aí eu fui lá, né, todo arrumadinho, e eu passava nos lugares e o pessoal tava... acabado de jogar, bater o baba, tomando aquela geladinha, e olhava para mim, não, eu não bebo não, viu gente, só a tátira. E eles olhavam para mim, olhavam para a cerveja, e eu perdia, porque naquele calor, com aquela roupa, né, e eu me achando super espiritual, né, passando no meio dos carnais. Aí eu cheguei lá na congregação, foi muito simples, mas cheio de amor, falei, bom dia irmãos, a paz de Jesus, vamos aqui ficar de pé, em reverência à Sagrada Escritura, vamos, com respeito, por favor, fique de pé agora. Aí o Espírito de Deus falou assim, onde falta unção, sobra formalismo. Ô, gente, foi tão bom, mas doeu tanto. Eu tava me achando super espiritual, velho. O Espírito de Deus diz, onde falta unção, sobra formalismo. Eu não estou dizendo que crentes formais não têm unção, não. Estou falando do meu caso. Do meu caso. Porque também tem esse pastor que fica cabelinho, coisa e tal, mas super carnal. A questão aqui é, o que é que eu entendo que é esse reinar? Esse reinar, irmãos, no final das contas, é você caminhar levando uma identidade, uma nação dentro de você. Tem algo que eu falo aqui que parece loucura. Quando a gente está no Caleb, que é capacitação avançada de líderes na escola bíblica, treinando os irmãos para serem líderes de núcleo, que é a igreja nas casas, e eu digo assim, olha, quem com amor, com dedicação, tem trabalhado, sendo discipulado, vem aqui, está já ou estará logo preparado para ir para qualquer lugar do mundo abrir uma igreja. Que o que abre uma igreja, o que mantém uma obra, não é dinheiro, irmãos. Não é dinheiro. Não é dinheiro. Não é dinheiro. Eu sei que mesmo com tantas limitações, onde Deus me mandar, a não ser que ele diga, não faça nada. Hoje pode ser para a Constitina, pode ser para dentro do presídio. Não tem como não fazer igreja. O que é fazer igreja? Se ama uma pessoa, serve ela, fala do Evangelho para ela, aí ela gosta daquele negócio, recebe Jesus, fica cheia do Espírito Santo, começa a fazer isso com dois, com três, igreja é isso. Não é prédio, placa, isso é burocracia. Então, em nome de Jesus, para de achar, para de focar na limitação, para de focar no formalismo. Olha lá, o Evangelho é vida, não é placa, não é roupa, não é falar bonito, é vida, é poder de Deus, é boas novas. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Se alguém não vê a sua vida, uma vida que inala é cheirando, né? Exala uma novidade de vida, não vai expressar com Jesus, porque sabe o que Jesus disse? A Bíblia diz que Deus podia usar os anjos, mas escolheu usar a nós para falar do amor de Deus. Sinceramente, eu não entendo isso. Eu acho que um anjo ia fazer melhor do que eu. Primeiro que anjo não peca, porque anjos que pecaram foram todos para o inferno. Né? São esses demônios que a gente ouve dizer, ah, o Espírito falou. Não é Espírito falou, é demônio. A Bíblia diz que a pessoa quando morre segue-se o juízo. Ele não fica mais neste mundo. Só o corpo dela fica no mundo. Ou vai para o céu, que é a morada temporária dos santos, até que Jesus volte e reine com Cristo, ou vai para o inferno, que é a morada temporária dos ímpios, que depois todos serão lançados no lago de fogo. Então não tem esse negócio de espírito. Quem são esses espíritos? São os demônios que eles agem, ok? Está claro isso, né? Então, agora o negócio é voltar para onde eu estava. Então, vamos lá. Quem está comigo? Amém. Vocês são bonzinhos, hein, gente? Então, vamos lá. Quando nós temos uma vida onde essa vida exala o Evangelho, nós falamos do amor de Deus. Os anjos poderiam anunciar o Evangelho, mas Deus disse não, vocês não. Eu quero que quem anuncie são eles. Jesus disse na oração sacerdotal, Pai, faz deles um, para que o mundo creia que eu e o Senhor somos um. Nada evangeliza mais do que a comunhão da igreja. Nada evangeliza mais do que a vida. Tem vida, você abre a boca, jorra a vida. Aleluia. Amém ou não? Então, esse evangelho é levar essa vida. Manifestando, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, não judeus, por meio da novidade do evangelho das boas novas, as riquezas incompreensíveis de Cristo. E demonstrar a todos qual seja a dispensação, a distribuição do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Estava lá oculto em Deus. Amém, irmãos? No ventre de Deus. Estava em Deus. Estava lá guardadinho nele, certo? De repente, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades, aonde nos? Estamos falando que Deus nos abençoou nas regiões celestes, não foi? Gente, você sabia que há um testemunho que nós damos que não é só para as pessoas que veem? Eu vou falar nisso daqui a pouco, se der tempo. Os demônios têm uma ficha da sua vida. Eles têm a ficha corrida todinha. E eles são muito, muito, muito, muito petulantes. Porque a minha lista de dívida é rasgada todo dia. Eles vão lá no lixo e vão pegar a lista de dívida sua e tentam botar um durex para ficar te acusando. Mas quem recebe Jesus tem os seus pecados passados todos perdoados, amém? Mas vou dizer uma novidade, não só os pecados passados. Quando a gente recebe Jesus, nós temos até os pecados que nem cometemos ainda, lavados no sangue dele. O único pecado que ele não lava é blasfemar contra o Espírito. O que é blasfemar contra o Espírito? É negar para a redentora de Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos manifestar aqui, ó, não é só nessa terra, não, mas também para aqueles que nós às vezes temos medo. Ter medo de demônio, gente, não pode, o crente não pode ter medo de demônio. Demônio é uma categoria muito inferior a alguém que é salvo em Jesus. Como que eu vou ter medo de demônio? Tem medo de demônio nada. Às vezes o crente não tem medo de demônio, mas tem medo de fantasma, né? Tem medo de assombração. Não existe assombração. O fantasma não é um fantasma, é um demônio disfarçado de alguém que morreu. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então nós acessamos esse lugar de sermos conhecidos diante do mundo espiritual por uma ousadia e confiança que temos em Cristo. Vamos lembrar disso? Lembra de Jó? O diabo, olha, não estão falando nem de graça ainda, hein? Era o tempo ainda, antes da lei ainda. E aí Jó, Deus, o diabo chegou para... Deus chegou para o diabo e disse, está vendo meu servo Jó? Gente, você já pensou que Deus falasse de você? Aí alguém pode dizer, tomara que não fale, que o diabo não pegar em mim, que me pegou em Jó. E me deixar com lepra. Mas olha aqui, ó. Assim como Deus olhou para Jó e falou, está vendo meu servo Jó? A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele procura. Ele olha, ele diz assim, alá meu servo fulano, vou usar ele para manifestar o meu reino naquela cidade. Tá bom, meu irmão, Jesus falou. Mas a gente também está estudando aqui na palavra, por que alguns de nós não vivem isso? Por que alguns de nós detêm isso? Por que alguns de nós dizem com as suas atitudes, não quero Deus, não derrame suas bênçãos sobre mim, não quero ser o espelho da tua glória, não quero reinar aqui na terra, eu quero uma casinha de sapê. Quem lembra dessa música já tem mais de 30? Hein, já? Não tem? Você não lembra? Gente, você já pensou que é a revolução que chegou até aqui com 11 sujeitos? Aí tem gente que diz assim, uma vez um amigo meu, sabe aqueles amigos que ligavam, que você tem que ter cuidado? Aí ele falou assim, Tiagão, rapaz, você tem conhecimento, cara. Eu vejo suas pregações, você, ele é dirigente de uma igreja em outra cidade, longe. Para você podia ser pastor em cidade capital, uma cidade grande, cara. Por que você não pensa nisso, não? Sai de retro, Satanás. Você é filho de Deus? Manda essas pedras virarem pães? Pula daqui de cima que vão lhe proteger? Irmãos, quando alguém disse para mim, você é bem pequeno. Digo, não é pequeno. Uma vez eu estava orando e Deus falou, eu falei a Deus assim, Senhor, são tão pouquinhos. Falei que nem o pessoal do Pará. São tão pouquinhos, Deus. Eles falam, barquinho. É linda as histórias deles, né? Ah, entrei num barquinho, o barquinho quebrou, fiquei uma semana na selva, mas aí achei uma tribo, evangelizei, ganhei todo mundo. Eu testemunho aqui lá em Santarém. Aí eu falei, Senhor, eu tenho tão pouquinho. Aí Deus falou assim, aleluia, coisa linda. Ele falou assim, eu te dei um saco de sementes. Gente, é de abalar. Não é? Gente, olha o que Deus falou com a gente. É para levantar o peito e assim, são mais nós. Já pensou, o que é isso? Deus falou, te dei um saco de semente. O que? Uma só semente, que é de mostarda, se aninha muitos passarinhos, imagina que não saco, ok? A gente vai plantar tudo, vai regar tudo, vai cuidar de tudo, amém ou não, irmãos? E vocês já estão florescendo, já estão dando outros frutos, e frutos de qualidade, e os frutos que nascem em qualidade, uma ovelha que vem através do amor, ama, amém ou não, Tati? Eu não foi assim, passou ali na porta, entrou, e não, até quem passa ali na porta e entrou, chega aqui, vê o amor do povo e começa a querer mais de Deus. Deus, irmãos, deu uma floresta inteira. Só que Deus não sabe quem. Agora, eu vou conseguir fazer isso sozinho? Claro que não. Eu preciso de você. De você, de você, de você, de você, de você. Eu preciso, eu preciso. Então, quando um colega diz, você é meio... Outro dia eu atendi um pastor aqui, é um pastor... Gente, olha, você disse, vocês têm que orar por mim, gente. Vocês têm que orar por mim. Olha, se multiplicar o número de pessoas que de certa forma, eu acabo cuidando, gente, acabou um pouquinho que fica falando que eu tenho um pouquinho. Por causa dos pastores que eu acompanho. Teve um desses que o rebanho dele é mais de 2.000 pessoas. Ele não é de Itabuna, ele vem em Itabuna para eu cuidar dele. Homem de Deus! O homem abre a boca e diz assim: Deus está errado, ele que tinha que me atender. Aí eu não era o dia do consultório, eu fui atender ele aqui. Aí ele passou assim, aí eu disse: é aqui, ó. Gente, eu sou muito carnal. Eu estava assim meio que com vergonha. Não, porque eu falei assim: é pequenininho, mas tem muito amor. Aí ele falou: com certeza. Pequenininho, que tem que parar de olhar com os olhos carnais, irmãos. Olha o que Deus tem feito através das nossas vidas. Vamos crer em nome de Jesus. Não olhe para a limitação, olhe para o que Deus lhe deu. Quem pode segurar alguém que não ama a própria vida? Por que é que eles estão preocupados com a Al-Qaeda? Com o ISIS? Por que eles estão preocupados? Porque são homens que não amam a própria vida. Você já pensou se a igreja fosse cheia de gente que não ama a própria vida? Que prefere o reino? O ISIS quer construir um reino. Porque no Alcorão diz que naquele lugar que eles estão vai ser o grande Armagedom deles. Eles estão lá. E a gente está construindo um reino para a gente. Está certo isso, gente? Glória a Deus que eu tenho visto vocês construindo o reino para o Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Amém, irmãos? Manifeste o reino de Deus onde você estiver. Eu lembro que uma vez... Não vai dar para acabar hoje, né? Mas nunca dá. É por isso que eu gosto do acampamento, né? Que a gente vai, tem dois cultos de manhã, dois de tarde e um de noite. Que a gente tem tempo, né? Já temos até data para acampamento, hein? Logo, logo vamos lançar o nosso acampamento. Manifeste o reino de Deus. Viva o reino de Deus. Não retenha o reino de Deus. Promova o reino de Deus. Não ame a sua própria vida, mas antes ame a vida de Deus em você. Porque aqueles que amam a sua própria vida, a perderão. Mas aqueles que a deixam por amor de Deus, esses a acharão. Amém ou não, irmãos? Amém? Então manifeste em nome de Jesus. Agora, como é que a gente vai manifestar isso na prática? Eu separei assim, bem pá, bem rá, bem punk aí pra você. Você tomar um susto e você vê que o negócio não é teoria não, meu amigo. O negócio é bem prático, tá bom? Então, como é que eu vou manifestar? Como é que eu vou manifestar, materializar? Então, dentro de... Vamos dar um remake aqui. Olha lá. Materializando o reino de Deus. Primeiro, crendo. Vamos lá comigo, por favor, me ajude. Crendo. Segundo, reinando. Reinando. Deus está tudo no gerúndio, né? É continuado, ok? Terceiro. Manifestando. Agora, vou manifestar. Agora bora para a prática? Manifestando primeiro na vida pessoal. Primeiro na vida pessoal. Vamos lá? E alguns judeus exorcistas, gente, eu amo esse negócio aí. Vou ler para vocês. E alguns judeus exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos. Viu aí que não é alma, é demônio? Dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seba, sumo sacerdote. Que vergonha, né? Imagina, o cara era sumo sacerdote e tinha 7 filhos macumbeiros. Que coisa séria. Que vergonha. Gente, eu não quero isso para a vida nova, não. Você já pensou o que é? Tem um líder de núcleo, um cheio de Deus. Um homem crente, uma mulher crente. Crente para valer, crente de rocha mesmo. Tem vida com Deus, tem vida com Deus. Até de madrugada, até debaixo d'água. Mas aí tem os que frequentam a casa. E uns também são. Aí eu digo assim... Vai falar um demônio. Tem demônio, existe, já se sei, o negócio é sério. Aí vai falar um demônio assim: vai ter que ser eu, né? Em nome do Deus, do meu líder do grupo caseiro, sai! Eu falei, sai dele. Olha, não é o que fala. Diz que teve um caso de um sujeito que foi só um demônio, né? Só que ele não tinha nada com Deus. Ele tinha uns líderes bem espirituais e tinha visto muitas vezes os líderes dele, os pastores, expulsando demônios. Aí ele expulsou um demônio, né? Aí ele chegou assim e falou: bem, eu vou fazer igual meu pastor faz, vai que sai. Aí mirou no demônio, e aí botou a mão, falou: sai! Aí o demônio, nada de sair, só fazer zoado. Sai! Nada de sair. Aí ele falou: não, meu pastor, levanta a mão. Aí ele levantou uma mão e botou a outra mão. Só que tinha um bocal de lâmpada. Aí ele levantou a mão e falou: sai! Tu nem encostou o dedo no bocal. Ele falou: sai dele de mim também! Para com isso! Não é você estar na igreja séria, ter um líder seu que precisa de demônio que vai acusar também, não. Tem autoridade de Deus na sua vida aí. Tem que ter vida pessoal com Deus. Ah, não, mas eu soube que expulsa o demônio é o nome de Jesus. Sim, é verdade. Mas esse texto mostra que não é só o mais importante, é também quem fala o nome de Jesus. Aí você diz: mas eu conheço gente que não tem vida com Deus, o demônio sai. Às vezes é quem vai junto com uma pessoa ali que faz oração que ninguém ouve, né? E o demônio corre. A gente pensa que foi o pastorzão, depois descobre que o pastor estava com o amante. Mas não foi o pastorzão, foi a irmãzinha que estava do lado: amém, Jesus, tira mesmo, Senhor. Porque esse texto aqui, eu estou falando de texto bíblico, esse texto aqui está dizendo que, olha lá, esconjuro-vos, ordeno que saia, por Jesus, a quem Paulo prega. Ou seja, em nome de Jesus. Eles saíram? Não saíram. Olha lá, os que... Fazendo com que ele observa que era sumo sacerdote. Meu Deus. Ele era um sumo sacerdote, os filhos, tudo sem vida. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o processo de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando, ou seja, um mata-leão, um chave de braço, alguma coisa assim, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Imagina a cena, gente. Os caras saíram pelados, desculpe o termo, e tomaram a surra dos demônios. Porque quem foi expulsar, simplesmente não tinha vida. Porque falou o nome que tinha que falar, falou, porque eles saíram. Eu pergunto: e vós, quem sois? Não, eu sou da Vila Nova, eu sou da Nova Igreja Séria. O pastor até disse: quem quiser olhar nas finanças, tem lá, você vai procurar o tesoureiro, que tem todas as entradas e saídas, tem testemunhos na hora que tira o dinheiro. É uma igreja assim, assim, e coisa e tal. O pastorzinho joia lá. Mas, assim, eu sou só isso. Não! Quem é você em Deus? Qual é a sua identidade em Deus? Qual é a sua autoridade que Deus já te deu? Ah, irmãos, que o Senhor nos revele o que o Senhor já fez por nós. E quando o diabo tenta dizer assim: aí, ó, o pastor perguntou quem é você, fala a ele quem é você, você fica vendo um site pornográfico de madrugada, fala aí, vai. Irmãos, peça perdão ao Senhor, ele vai te perdoar. Se tem qualquer tipo de pecado que você não consegue vencer, confesse a alguém maduro, a quem a gente chama de discipulador, alguém que acompanha a gente. A Bíblia diz que a confissão, a Bíblia diz: se há alguém feliz entre vós, ria com ele. Sabe que é bíblico sair para rir com os irmãos? Bíblico. Tem alguém feliz, vá sorrir com ele. Se a gente ouvisse mais isso, ia ficar menos triste. Porque ia servir com uma risada contra a gente. Às vezes são piadas ruins, mas se a galera ri, você ri também. Você ri de quê? Ha, ha, ha, de quê? Tem alguém triste, vá chorar com ele também. Vá, a Bíblia diz que o enterro, eu gosto de enterro, amo enterro. Quem enterro, eu reflito. É mesmo, Senhor. Vai demorar muito mais um dia, eu vou também. A Bíblia diz que na casa do luto tem mais sabedoria, tem mais ensino do que na casa da alegria. Então, tá alguém chorando, chore com ele. Tem alguém enfermo entre vós? Chame os presbíteros. O que é presbítero? Não é um cargo. É um lugar em Deus. É um lugar de autoridade na igreja. Pode ser um discipulador, pode ser alguém que não tem nenhum título, mas tem vida com Deus e tem autoridade sobre você. E aí ele vai ungir você com óleo. Não tem poder no óleo, tem poder no Espírito Santo. Ele é um símbolo, amém, irmãos? Amém. E a oração do justo curará o doente. Mas assim, e confessai as vossas culpas uns aos outros para quê? Sarem. Então, perdão eu tenho com Deus. Cura de algumas coisas eu tenho com confissão, meu Deus. E Deus me curou de coisa que, oh glória a Deus, ainda bem que me teve quem me ensinou esse versículo. Então, tenha coragem. Interessante, já falei para vocês aqui, que eu acho engraçado, porque você chega na faculdade, Juliana, aqui, Edinho, os psicólogos aqui, a gente aprende tantas doutrinas, ó. Tantas escolas de psicologia, gente, cada uma mais diferente que a outra. Um diz que você tem que fazer assim, outro diz a coisa contrária. E todas elas, muita gente no mundo fica bom de um monte de coisa. Aí eu pensava comigo, o que há em comum? O que há em comum, sabe o que é? É a escuta. Enquanto eu não confessei meus pecados, envelheceram os meus ossos. Aí o que acontece? Às vezes a igreja não se rende a uma vocação linda, que é o quê? Ouvir com carinho. Ouvir com atenção. Uma vez alguém falou assim para mim, poxa, ninguém nunca me ouviu assim como você. Parece até que você está concordando com o que eu estou falando. Oh, não dava não. Mas a forma com que você ouve faz toda a diferença, né, irmão? Então, quem sois vós? Quem sois vós? Vida pessoal. O que é? Como eu vou materializar o reino de Deus com uma vida pessoal? Gente, eu preciso ter uma experiência pessoal com Jesus. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo. Eu preciso me render a Jesus. Eu preciso tomar uma decisão diante de Jesus. Às vezes vai ser orando sozinho, às vezes vai ser levantando a mão na reunião na igreja ou na casa. Às vezes vai ser através do batismo, inclusive. Eu preciso tomar uma postura e dizer, eu quero Jesus, eu vou receber Jesus, eu vou receber Jesus como Senhor da minha vida. Não como um pajé para me abençoar quando eu quero uma bençãozinha. Meu pai sempre dizia, diz, Jesus não é pé de coelho. Você é atrás dele porque quer bênção. Jesus é Senhor. A Bíblia diz que Jesus só é salvador daqueles que é Senhor. Vida pessoal é uma vida que primeiro rendeu-se a Jesus. Segundo, busca crescer nele, pessoalmente. É alguém que na hora da ministração da palavra fica assim, ó, Deus, eu já contei para vocês da paz da enxada, né? Então, eu vi essa há muito tempo atrás, eu vi esse dia de novo. Às vezes entrar na igreja, né? Ou no núcleo, ou sei lá, orando, e aí Deus vai falando, né? Aí a gente está só com a pá. Como é com a pá? Enfia a pá no chão, aí diz, opa, essa aqui é pro meu marido. Tem uns até que estão cutucando assim, né? Aí cava e joga, essa aqui era pra minha sogra, essa aqui é pro meu chefe. Essa aqui era para fulano. Irmãos, eu aprendi com minha avó e com meu pai que eu digo assim, minha avó e meu pai, porque minha mãe só converteu depois. Hoje eu amo minha mãe, é uma bênção, mas geralmente falo mais da meu pai e da minha avó porque minha mãe não converteu depois. Eu aprendi com eles que quando eu estou recebendo de Deus, eu estou assim, é para mim. Essa é para mim, Deus. Eu preciso mudar, Senhor. Deus, eu recebo, Senhor. Às vezes eu estou no carro, aí a cantora diz assim, receba do Senhor. Eu falo, amém, Jesus. Então é para mim, para mim, para mim. Não fica pensando no Gol do Fantástico, não. Depois você vê o Gol do Fantástico. Não é? Fica assim, é para mim. Vai orar. Não vai orar porque tem que orar. Não vai orar porque tem que ter uma agenda. Não vai orar porque tem que dizer para o discipulador que orou. Não vai. Não, ele ora porque ele quer ouvir Deus. Às vezes fica até com medo. Porque às vezes eu vou orar. E vou fazer um silênciozinho, né? Eu pergunto alguma coisa e faço silêncio. Aí, às vezes eu digo assim. Às vezes eu sou um pouco incrédulo. Olha que engraçado, viu? É uma incredulidade assim. Não, Deus, isso é muito demais. O que é isso? Exagerou aí. Aí. Mas eu vou falar isso também, mulher, Deus. Espera aí, vai com calma. Falei assim, Deus, isso é mesmo, Jesus. Oh, maravilha. O que é que Deus tem para minha casa? O que é que Deus tem para minha vida? O que é que Deus tem para os meus filhos? Uma vida pessoal com Deus. Fala de um relacionamento pessoal com Jesus. Você não tem medo do que ele vai tirar de você, porque tudo que ele tira de você, ele está tirando um remendo, ele está tirando uma coisa rota, uma coisa estragada, ele está arrancando algo que é cancerígeno para colocar a glória dele em você. Para com isso, de querer ficar segurando o macaquinho. O rapaz, o cientista foi caçar macaco. O cientista é uma mente mais elevada, assim, né, teoricamente. E aí ele pensou, eu vou pegar esses macaquinhos para fazer uma experiência. Ai não, essa armadilha é muito violenta. Ele teve uma ideia. Ele botava amendoim no vaso. Ó, e o macaquinho enfiava a mão no vaso e segurava o amendoim. O vaso era muito pesado, ele ia e pegava o macaquinho. Que nem a gente. Tudo pesado, parecendo ter uma bola de ferro. Por que esse está pesado? Eu não largo, não largo a minha razão. Eu não largo ela. Eu não largo. É ela que está errada, é ela que tem que pedir desculpa. Gente, pelo amor de Deus. Então, meus irmãos, para você materializar o reino, você vai, em nome de Jesus, ter que ter uma vida com Deus. Ok? Uma vida pessoal com Deus. Você vai ter que ter uma vida de oração, uma vida de confissão de pecados, uma vida de serviço, uma vida de amor à palavra, uma vida que você vai para a Bíblia, não com medo de ter mais uma lei que você tem que cumprir, mas com desejo de descobrir os segredos de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor aos seus amigos dá os seus segredos. Um desportista famosíssimo, inglês, já doou tudo para o reino de Deus, já estava velhinho, não fez família, e aí ele estava já bem velhinho, meu pai conta essa história, não lembro o nome dele. E aí, ele bem pecando mesmo, bem velho, mas era muito saudável, sabe, esporte. E aí, tinha uma enfermeira que ele contratou, com os recursos que sobraram para ele. E aí, essa enfermeira, de repente, ouviu um barulho no quarto, ela foi lá. E quando viu, o velhinho estava sentado na escrivaninha, folheando a Bíblia. E ela disse, mas o senhor não pode descer da cama sem minha ajuda, o senhor podia ter caído. Porque disse, velho morre de queda, né? E aí, o senhor podia ter caído. E aí, ele disse, o que você está fazendo aí? Aí, ele levantou a cabeça dele. Estou procurando mandamentos para cumprir. Vida pessoal, irmãos, é o que Deus quer na igreja. Uma vida que vai além de sentar e receber. Estava dizendo a alguém esses dias que existem lições de Deus na nossa vida que a gente só aprende quando ensina. Você vai ter um filho. Você também vai. Você vai ter um filho logo. E tem coisas que você vai entender da sua mãe, por exemplo, só depois que você parou. Quando eu vi minha filha a primeira vez na mão do médico, eu entendi o que é o amor de um pai e de uma mãe. Eu entendi que se ele falasse assim, é o seguinte, preciso de um coração, eu ia falar, opa, arranca o meu aqui, e rapidinho. Só entende isso quando a gente tem filho. O problema é que a gente tem que ensinar pela fé a criança a crer nisso, porque ela tem que saber que a gente daria a vida por ele sem ter filhos ainda. Tem coisas que a gente só vai aprender quando a gente quiser, quando a gente ensinar, quando a gente servir, irmãos. Você começa a discipular, cuidar de sua casa, você começa a ver que tem coisas que você passou anos no Evangelho e nunca aprendeu. Aí você diz, ah, então o Senhor dá os seus, né? O Senhor capacita os santos para o ministério. Ah, então quer dizer que tem coisas que Deus não dá nos livros, Deus dá no serviço. Ah, então quer dizer que tem coisas com Deus que eu recebo só no joelho, não é lá na pós-doutorado de teologia. Vida pessoal. Vixe, está acabando. Foca. Vida familiar. Eu vou continuar a semana que vem aí, mas eu queria ler o texto para você, tá bom? Primeiro, para você materializar o reino de Deus dentro da manifestação, de manifestar isso. Primeiro, materializando o reino, crendo, creia. Creia mais no que Deus diz do que o que a circunstância diz, do que o que o seu coração diz, e às vezes até do que a sua consciência diz, que Deus é maior do que ela. Reine. Reine, ousadamente reine. Ah, tem uma expressão assim, tá falando que eu amei. Quem viu na linha, hein? Agora. Mas assim, gente, aquele não era o farrista? Agora tá com a camisa embaixo do braço? Rapaz, quem viu na linha, hein? Ô, Lola. Eu quero que digam isso pra você. Gente, aquele não era o mulherengo? Rapaz, vai dar mão com a mulher? Rapaz, quem viu na linha, hein, rapaz? Também, por que não? nos seus bens, com dignidade? Eu vi um pastor africano que ele diz assim, ele falando sobre prosperidade, não de ricar, que eu acho que isso é bobagem, mas de ser mais organizado financeiramente, amém? E aí ele falou assim, eu creio que Deus quer que um sujeito que mora numa casa, que um leão pode entrar, que é um contexto de África, né? Que pode entrar uma cobra, eu acho que Deus quer uma casa de alvenaria para ele. Eu falei, mesmo, concordo. Eu vou reinar em nome de Jesus. Eu posso até não ser rico, mas não vou ficar devendo nada a ninguém. Eu vou viver com o que eu tenho, com dignidade. Amém, meu irmão? Manifestando. Para que agora, pela igreja, quando que eu vire igreja? Quando eu recebo Jesus. Quando eu abro mão de governar minha própria vida. E Ele passa a ser o meu Senhor. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Deus a manifestar, como eu falei semana passada, a glória dele muito mais pela sua vida do que pela selva amazônica. Tem gente que para de dizer que Jequitibá e fala, que árvore! E gente, é lindo mesmo, né? Não sei quem já viu Jequitibá assim, Jequitibazão mesmo de verdade. Que árvore! Que rapaz! Que coisa linda! Né? Que Deus é esse que faz um pé de pau desse tamanho assim, né? Gente, as pessoas têm que falar isso com a gente. Não é? Mas infelizmente alguns dizem assim, esse crente de Jequitibá, cara de pau, compra e não paga, dando em cima da mulher dos outros, fala um palavrão no trabalho, piadas imorais. Gente, a Bíblia diz, seja preso até se for o caso, mas injustamente, por amor ao Evangelho, amém ou não? E Deus exige começar a manifestar a glória de Deus através das nossas vidas. Manifestando a vida pessoal, manifestando a vida familiar. Vamos só ler aqui para a gente orar, sem pecado. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, as esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. A palavra melhor não é fraco, mas é mais frágil, mais nobre. Como vaso de honra. Os vasos de honra, nesse contexto, eram vasos mais finos. Os vasos de desonra, que eram vasos para dejetos, para coisas sujas, eram vasos mais rústicos, ok? Vamos pensar um vaso de honra como um alabastro, como um vaso de alabastro, que uma mármore é muito especial. Ele fala assim, olha sua mulher como algo precioso, como algo que merece gentileza. Amém, irmã? Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Estamos falando sobre abrir o reino de Deus sobre nós, sobre abrir o que já foi liberado, que já está lá e muitas vezes nós vivemos. Irmãos, a gente que é marido aí tem que andar na linha. E eu acho que isso vale para as mulheres também. Claro que Paulo disse na separação entre homem, macho e fêmea. Uma vez, Paula, eu tinha discutido assim, com ela, né? Civilizadamente, porque eu não brigo, eu discuto. Tá, só não briga, né? Discute acaloradamente. E aí eu exagerei, coisa e tal. Nunca gritei com ela, testemunha. Né, amor? Sempre respeitei. Mas nesse dia eu, não sei se foi irônico, não sei o que foi. Eu errei. Aí eu fui lá, né? Todo espiritualzão. Me sentindo verdadeiro Charles Spurgeon, oficina, hein? E aí ajoelhei, Senhor, né? O Senhor sabe que o Senhor mulher que o Senhor me deu, Senhor, me dá recorde. Mas nadando, todo nadando. Lembra de Adão? Aí, estou orando. Aí ela foi lá. Você lembra disso? Ela lembra, tá indo. Aí ela foi lá, abriu a porta. Onde eu estava. Aí ela falou assim. Gente, ela estava vendo a mulher. É, né? Orando de si para si mesmo. Fechou a porta. Dois textos bíblicos em uma sua exaltação. Um que o fariseu hipócrita ora de si para si mesmo, né? Porque não tem vida, ele só quer o ritual da oração. Outra que ela sabe o texto, ela conhece o texto. Que diz que quando eu estou interrompido com minha mulher, cria um céu de bronze na minha cabeça. É o que o texto São Pedro está dizendo ali, mais ou menos não. Ai, vai espiritual. Uma vez eu fui para o congresso com meu pai, e tinha uma irmã, aí ela falou assim, eu acho que ela até se arrependeu disso, porque de fato é uma grande mulher de Deus. E ela falou assim, estou aqui, mas deixei meu marido na UTI, por quê? Aí papai olhou assim para mim e falou assim, meu pai falou assim, né? Seu marido não teve, não tinha que ver isso não, no lugar dela? A Bíblia diz que quem não cuida da casa nega a fé, irmão. Ser carinhoso com filhos. Quando você já sabe uma coisa, ele não sabe ainda. Eu lembro como eu aprendi as coisas, a gente era tão cascudo que eu tomava. Mas eu acho que eu tenho um tigre aqui do lado, assim, vou cortar o cabelo, o barbeiro fala, você tem um calo aqui, né? Que descrição, não foi que isso? Acho que foi cascudo que minha avó me dava. Ela disse que aprendi a ler com 6 anos, com 5 anos. Mas o problema não era ler, era escrever. E eu tomava cascudo demais, gente, era muito cascudo e burro. Minha avó era mulher de Deus, não tinha essa pedagogia, né, que tem. E ela ficava burro, burro, burro. Aí eu com o tempo comecei a acreditar naquilo. Eu falei, eu sou um burro mesmo. Aí eu falei, aí meus sonhos já eram assim, é, né? Eu tinha uma noção errada de que o pedreiro é alguém que não sabe as coisas. Hoje não. Hoje um bom pedreiro ganha mais do que profissionais que estudaram muito tempo, né? Mas eu achava assim, eu não vou conseguir fazer nada porque sou um pedreiro. E eu ficava lá vendo o pedreiro, que eu queria aprender a profissão dele. E às vezes a gente fica assim, né, detido por essas coisas. Mas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tenha paciência com seu filho, com sua filha, com seu esposo, com seu marido. A Bíblia diz que a mulher ganha o marido com submissão, com a paciência. Submissão não é ser submersa, né? Porque tem marido que é assim, né? É submersão. A mulher aqui e ali em cima. Submersa. Não, gente. Submissão é estar sob a mesma missão. Mas qual é a missão do marido? Sabe, todos os jogadores, todos os times da terceira divisão do campeonato espanhol. Mas o pastor diz, abre aí, Mateus. Mateus? Cadê você, Mateus? Meu Deus do céu, Mateus. Aí, deixa eu ir no celular para baixar logo. Então, meus irmãos preciosos, eu já conto para vocês. Não dá para a gente estar priorizando coisas que são tão insignificantes, enquanto Deus disse que aquele que não cuida da sua família nega a fé. Eu vou falar um pouco mais sobre isso semana que vem, mas eu quero que você manifeste o reino de Deus, amém, irmão? Vou ficar de pé para orar com você. Eu queria orar com você. Eu tive que fazer mais isso, eu não vou fazer hoje. Eu queria chamar aqui na frente, aqui. Eu já estou aqui já, né? Não precisa nem vir, né? Eu queria orar para você que sabe que não tem manifestado tanto do reino de Deus que podia manifestar. Vem aqui na frente para a gente orar junto. Vem com coragem. Me plantou, tinha uma palavra aqui, me plantou Apolo pegou o que Jesus deu para si, devalou o que ele traz, devalou o que ele tem visto, o que ele tem investido na vida de vocês. E hoje eu glorifico ao Senhor, porque como ele falou, onde chegar hoje, não por mim, mas pelo próprio Senhor, eu não tenho irmão nenhum de falar. Nenhum, porque um dia alguém cuidou de pregar isso na minha vida, apostou que se vai, mas eu posso sim falar em forma muito sensível, para você não ver versículo gravado, tem problema. Gravar. É assim como qualquer outra coisa, irmão. Não é só assim. Mas é assim, mas a sua vida fala comigo. Eu quero um copo. Te agradeço. Eu tenho que ser vocês. Eu falei, mas eu vou pregar o quê? Ele fala com a senhora, olha tudo que você é melhor. E você sempre vai ter que pregar. E eu não prego. Eu compartilho com você em casa. Toda semana, a cada 15 dias, eu tenho que ter alguma coisa para compartilhar, porque eu vi como eles falaram, presta atenção no que acontece na sua vida. E eu glorifico ao Senhor por isso. Mas estou muito obrigada, muito obrigada. Jesus, estamos aqui reconhecendo que nada vem de nós. Tudo que tenha qualquer parte agradável vem do céu. A palavra diz que o Senhor procede todo bem, que faz as luzes, mas não há mudança ou sombra de variação. Que em nome de Jesus, meus irmãos, tenham uma obstinação na vida dele. Que seja o principal de todos. Que seja o Senhor manifestar a glória do Senhor, onde ele estiver. Que ele atraia a sua presença. Todo está aqui, Senhor. O Senhor marcou de com essa administração com a sua palavra. Eu creio nisso. Eu creio que muitas vezes nós recebemos voto do ensino do Senhor. Eu creio que às vezes recebemos a rema, a palavra que move, a palavra que transforma. E eu sei que hoje o Senhor tem isso conosco. Que cada um aqui que a administração espalhar agora em casa, no trabalho, aonde for, se com um discurso ou com um silêncio, deixa a sua glória. E nós fazemos isso a todo mundo espiritual. Eu sei que os médicos nem ouvem, mas os demônios também ouvem. E eles já estão apavorados com o que o Senhor está fazendo conosco. Porque é uma obra muito maior do que nós conseguimos ver. Onde o Senhor já tem nos levado, onde o Senhor vai nos levar, é muito maior do que alguém crente pode perceber. Eu quero pedir, Senhor, essa bênção sobre os meus irmãos. Manifeste através de todos eles. Em nome de Jesus, de uma forma tão extraordinária, que seja insubstável, inegável, a obra que o Senhor está fazendo. Eu quero pedir certamente para aqueles irmãos que não puderam vir hoje. Eu sei que existem gigantes do Senhor aqui entre nós. E eu, Deus, eu não vou nem ver. O Senhor tem que falar que nós devemos fechar as portas profundas aqui nessa nova. Não devemos perder ninguém. Porque cada pessoa que o Senhor colocou aqui é alguém que o Senhor amou e ouviu para essa pessoa. Então eu quero pedir que nós amemos essas pessoas. Olhando para o nosso redor, aqui no meio, por mais que seja maior do que nós, como ouvir uma fé, porque está amando, está amando, está indo em nome de Jesus. Porque falamos tão bem nessa terra, a receber do Senhor e fazer discípulos da nossa vida. Eu te agradeço pelo seu café dessa noite, em nome de Deus, em nome de Jesus. Passem suas mãos nos cabeça. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus e o infinito do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês. Que vocês continuem buscando ao Senhor profundamente e espalhando a glória dele por onde vocês estiverem, agora e até que o Senhor volte. Amém. Amém. Deus abençoe. Dá um abraço para o Senhor. Estamos rapidinho, por favor. Depois de hoje, eu tenho a minha, mas diga mesmo.